com Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Como os amiguinhos do Pretinho Básico. Fala aí, KG, tudo beleza? Tudo certinho. KG saboreando um belíssimo pirulito verde. Que bom, cara. Que saudável, KG. Assim, que bacana. Cara. Grande abraço a você. Parece que chupa. Um pinto de maciano. É, pirulito verde. Pintinho de maçã. Olha o pintinho de maçã. Esse pintinho de maçã. Pintinho de maçã. Não quero mais esse troço aqui. Ô, Marcinha. Não vou querer mais esse pirulito aqui. Esse aí é com, obrigado, leite, é com leite condensado também, né? Maravilha. Fala, Marcos Pianges. Pô, feliz da vida com os presentes que os nossos patrocinadores nos mandam nessa época de Natal. Hein? Ganhei aqui uma cerveja Baden-Baden, que é da distribuidora Nova Skin. Porra, é de trigo, tipo ale. Fenomenal a cerveja extra. Baden-Baden. O pessoal da Nova Skin não precisa esperar o Natal pra nos mandar Baden-Badens, né? Mas não esperaram. E é uma cerveja especial de Natal, é a Christmas Beer. Todo mundo já conhece a Baden-Baden, né? A Red Ale, já conhece a 1999, que pra mim é a minha favorita. Agora, a Christmas Beer de trigo, vamos provar essa bela cerveja. É uma edição especial de Natal. De Natal, claro. E aí, Mr. P, tudo certinho? Tudo bem, como é que está o amigo? Está bem? É, beleza, tudo certo. Fala, Maurício Amaral. Contei pra vocês que minha mãe me deu uma cesta. Contou pra gente já umas 8 vezes, Amaral. Queria Tô ficando preocupado assim. Contigo, minha cara. Minha mãe me deu uma cesta de cervejas importadas esse presente de Natal. Beleza. Ela não se aguentou. Fica e aí já a dica, né? Obrigado, mães. Mãe. Querida tua mãe, hein, Amaral? Ah, me conhece. Claro. Dá álcool pro filho, né? Ele é incrível, filho. Deve estar envergonhado ouvindo agora. E a estrela móvel deste Pretinho Básico de 22 de dezembro é o meu compadre... Neto Fagundes! O homem galpão crioulo da RBS! Fala, meu compadre. Que beleza, tudo certo, meu compadre? Vamos aí também, né, agradecer a cerveja que ganhamos da Baden-Baden, da Nova Skin. E mandar um grande abraço... Grande abraço pra rapaziada da Nova Skin, que ontem... fez sua festa de fim de ano, de amigo secreto, e estavam no programa das 18 horas, todos no trânsito, se dirigindo pra festa e todos escutando o Pretinho. Que beleza! Será que tem alguém agora dizendo eu não deveria ter feito isso? Ah, que mais será? Né? É, o ano que vem isca, a gente podia, né, ir na festa da Nova Esquiagem. Pô, oh, é verdade, cara. Ninguém me convidou. Imagina, cara. Oh, baita ideia. Muito bom. Olha, antes dos destaques, não, deixa eu fazer uma observação que eu achei curiosa aqui. Tem um envelope aqui destinado, né? Vários para todo mundo, em nome de um ouvinte. E agora eu tô olhando a letra dele aqui, o endereço e tudo mais. O nome dele é Enzo Barcelos. Obrigado pelo carinho. E família. Né? Ele manda há muitos e muitos anos cartões de Natal e de felicitações. Desejo um bom ano novo para nós aqui. Ele citou Levite. Que legal, né, cara? Eu lembro a cada Natal, a cada ano novo. Ele mandou um pro Fetter e pra um amigo nosso, ali que o Fetter ficou de passar pra ele. Isso mesmo, já vamos entregar hoje mesmo. Que bacana. Obrigado, Enzo. Grande abraço e Feliz Natal, Feliz Festas de Fim de Ano também pra família. Valeu, querido. Tem vários celulares. Ele é dodói na cabeça? Por quê? Porque pra mandar cartão pra nós? Todo ano, mano. Não, são pessoas que se importam conosco, Marcos. Há 12 anos que eu vejo esses cartões chegando aqui pra... Pô, que legal. Chegou pro Marcos? Chegou Levítico, ele cita Levítico 3:23, que fala o seguinte: depois que a carne e o pão acabarem, queimá-lo eis no fogo. Essa é a mensagem que ele me vai fazer um churrasco. É o impacto que tu causa na mente do nosso ouvinte. Churrasquinho, fazer um churrasquinho, né, cara? Isso qual é o... Qual é, nego velho? Pois é, cara, essa época é troço de louco. Pode queimar o pão, né? Pra mim aqui ele escreveu, como é que é? O melhor do Natal é saber que posso contar com sua amizade, que é o meu melhor presente. Pra você. Veja você. Veja a diferença de tratamento. Ele já deve ter uma certa idade, eu não conheço ele, né? Deve ter uma idade assim. Pela letra, sim. Pela letra, sim, né? Pelo estilo da letra. E outra coisa, é uma tradição das famílias antigamente essa troca de cartões, cara. É verdade. Muito, muito antes de presente, me lembro da minha avó mesmo, ela fazia vários cartões, assim. Aquela tira na porta. Exatamente, que a gente colocava, ficava colocando os cartões. É verdade. Recebia e tinha muito orgulho dos cartões. Isso. Hoje é e-mail, né? E olhe lá, quanto. Né, cara? E olhe lá. Mas eu ainda prefiro receber o cartão físico do que o cartão virtual. Mas quantos cartões você recebeu nesse mais Natal? Trabalho, né? Eu acho que uns 4, 5. Ah, é? Puta... Lá em casa acho que chegaram um ou dois. Tá bom. Tá bom. Ah, mas é que tá terminando, né? Um tempo atrás um monte. Assim, já de... por e-mail recebi trocentos. Exatamente. É uma coisa mais fria, né? O presépio não tem mais no Natal, né, cara? Pois lá em casa tem presépio, cara. No Moresquieto, o que tu ganhou da tua mãe de presente? O Matheus organizou o presépio. Pô, é, e ele vai aproximando os reis magos do... À medida que o tempo vai passando, cada dia demais, cara. Legal. Vocês já viram... Vocês já viram os presépios pequenininhos, que agora tem prontinho já, assim, pô, uma estrutura bonita, assim, bem pequenininho. Que legal. Compra por um preço barato. É bem bacana, diferente daqueles que eram mais tradicionais. Lembra o Araújo Viana, né? Isso, KG. Aquela concha do Araújo Viana. Falando nisso, conseguiu comprar a tua árvore, KG? Consegui. Ah, eu tava preocupado. É, tem mais dois dias pra comprar uma árvore de Natal aí. Talvez no dia 25 tu compre mais barato. Mas tá difícil, cara. Dia 26, dia 26 vão estar dando. Dando a árvore de Natal, cara. Hoje eu comemoro, né? Eu não comemoro porque eu sou... Tu não comemora Natal por quê? Piangers. Que? Differman. Piangers que? Piangers que. Piangers, mano. A minha, meu nome, as pessoas não sabem, mas é judeu, né? É judeu que não comemora Natal. Piangers, mano. E aí, infelizmente, a gente tem essa tradução do Hanukkah, né? Hanukkah. Hanukkah, a gente tá. Aprendi com o Theo ontem, que é Hanukkah. Não, com o Arthur. Mas eu topo pra todos vocês. Que bom, tá legal, tá bem. Show, né? Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro de 2011. Se eu pudesse deixar uma dica pra nossa audiência, a dica é a seguinte: hoje, amanhã e sábado até as 4h30, 5 da tarde, se tiver que ir, vá a pé. Aonde? A qualquer lugar. Se tiver que ir, a qualquer lugar. Qualquer lugar. Vá a pé, vá de coletivo, vá de... Porque assim, ó, o trânsito tá especialmente caótico. É verdade. Desde o início dessa semana. É bom que daqui a uma semana vai estar vazio. Vai estar sensacional, vai estar vazio porque vai estar todo mundo na praia. É verdade. O verão começou esta madrugada. Às 13h30 da manhã. Chegaram fotos pra nós, ô Maurício Amaral? Aquela cena que nós pedimos ontem, não? O pessoal devendo. Ninguém mandou. Ninguém mandou foto, nem pra tu, nem pro e-mail cage@atlantida.com. Acho que as pessoas vão revelar e vai chegar. Ah, vão revelar. Certo. Foto vão ser revelada. Tá bem. Então, quem escutar música sem usar fones de ouvido nos ônibus de Porto Alegre vai ser multado. Olha! Projeto de lei aprovado ontem determina que rádios, celulares e players, tocadores de música do tipo MP3 e MP4, só poderão ser utilizados com fones de ouvido. Oh. O valor da multa varia de R$43 a R$216. Mas olha, é justo, que né, interessante, cara? Não tem nada que ver com a tua música, né, cara? Tua música, e normalmente é ruim, né? Nunca vi um cara no Miles Davis, ouvindo Miles Davis. Alto, Miles Davis, pra mim, pode ser ruim, cara. Ou Bar. Bar também pode ser ruim. Tchaikovsky, nunca vi. Eu gosto de Chili Peppers, por exemplo. Só música ruim. Tchaikovsky era ruim, cara. Tchaikovsky é enganador. Eu gosto dos discos, primeiros discos do Tchaikovsky, era bom. Depois ele fazia psicodélica, né? A fase psicodélica do Tchaikovsky era legal. Eu gosto muito do Bar, Beto. A gente não pode fazer isso, né, Piano? Porque as pessoas têm gostos diferentes, né? Pode, mas o que é bom pra ti pode não ser pra mim, né? Padrão, tá? De ouvir música alto é ruim. Se você sente vontade de ouvir música bem alto, é porque a música é ruim. Esse é o padrão. Quanto maior a potência do seu som, pior é o gosto musical. É isso aí. Eu discordo mais uma vez. Tá Receita errado. Federal faz em Santa Catarina a maior apreensão de produtos falsificados da história do Brasil. Credo. Da história do Brasil. Produtos apreendidos em 13 containers no Porto de Navegantes superam os 50 milhões de reais. Caraca, os produtos, entre eles... Nota de 3 reais? Os produtos, entre eles, relógios, camisas, bermudas, tênis, óculos, ternos e bolsas, vieram da China e seriam distribuídos em todo o território nacional. E a China? Há mercadorias de marcas conhecidas como Nike, Armani, Dolce Gabbana, Adidas, Ray-Ban, Ferrari, Puma, Tommy Hilfiger, Chanel, Hermenegildo Zenha, Oakley e Louis Vuitton. Hermenegildo é uma marca? Hermenegildo Zenha, cara. Muito tu não chique, conhece, cara, tu tá fora conhece. Do mercado. Hermenegildo, feio pra muito cu. Muito chique, é italiano, é cara. É mesmo, Hermenegildo. Mas olha, o dia que tu tiver um terno Hermenegildo, aí tu vem falar comigo. Aí tu vem falar comigo. Hermenegildo, pra mim, é a praia aquela da Maré Vermelha, não eu é? Sim, não. É, Hermenegildo. Nome de padaria. E onde é que eles vão vender isso? Lembra disso, nego velho? Claro, ficou coberta. Tem 12 problemas. É, tem 12 ao mesmo tempo. Cara, a verdade é que assim, tu, daqui a pouco tu tá usando uma camisa de marca que tu comprou na loja e ela pode ser falsificada. Porque até mesmo o próprio lojista daqui a pouco entende, não, pera aí um pouquinho, mas essa camisa aqui é muito igual à original. Vou vender. Vou comprar ela a 3 reais e vou vender a 300 reais. Né? Acho que não. Sempre tem. Acho que sim. Acho que sim. Taxa de desemprego em Porto Alegre é a menor em 9 anos. Ó. Oh. Segundo o IBGE, 3,6% dos porto-alegrenses estão sem emprego. Isso dá cerca de 71 mil pessoas. É muito pouco. Quanto por cento, meu? 3,6%. É incrível. É quase incrível, nada, cara. Mas também tem que lembrar que essa época é uma época que pintam muitos empregos temporários, né? Que é por causa do Natal, do comércio, assim, e tal. Pode comparar com a mesma época do ano passado, retrasado, ano. 3,6 é primeiro mundo, cara. É patamar de Suécia, patamar de Dinamarca. E aumenta com 22%, só pra vocês terem uma noção. A Espanha, né? E ao mesmo tempo, nesta época do ano, é muito difícil tu achar pessoas pra trabalhar. As pessoas não querem trabalhar agora. Hoje, por exemplo, 22 de dezembro, tu quer dar emprego pra alguém, alguém... Não, depois do carnaval eu volto. Mas é o problema de todos os países do BRICS, né? Que a África do Sul tá na jogada também. O BRICS, todo o problema é qualificação de mão de obra. E eu me lembro de uma entrevista do Boninho, cara, há uns 10 anos, sem brincadeira, 10 anos. Ele dizia assim, cara, o problema da televisão brasileira é qualificação. É o cara que filma, o cara que edita, o cara que dirige, ser qualificado, ter experiência, fazer curso pra isso. E hoje a gente... Não, enfim, é da televisão, né? Não só da televisão, hoje em dia. Nossa, engenharia civil. É difícil achar pedreiro qualificado, mestre de obra, engenheiro. Papel do governo de oferecer escolas públicas de qualificação. É isso aí. Só pra situar. BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, é isso? Tá. South Africa. Paralisação de aeroviários em São Paulo já reflete nos voos em Santa Catarina. Alguns funcionários estavam parados no início da manhã de hoje em Congonhas, porém a greve mesmo só deve começar a partir das 11 da noite de hoje. Se a paralisação geral ocorrer, deverá haver impacto maior em voos em todo o país. A Justiça do Trabalho brasileira tem autonomia para indeferir greve, né? Ela pode perceber que é um momento crítico na aviação e não permitir a paralisação dos funcionários. Em mantendo a paralisação, estão demitidos, né? E ainda assim, se a Justiça do Trabalho chegar lá no sindicato da categoria e dizer, aqui, ó, vocês vão ter que trabalhar, o sindicato da categoria vai acatar a decisão da justiça e vai repassar aos seus trabalhadores, né, desse setor. E os caras poderão ainda assim fazer corpo mole trabalhando, né? Operação padrão que chama, né? Tartaruga. Padrão, de uma certa forma, né? Exato. Porque se eles forem fazer... O padrão é tartaruga. É que não pode fazer nessa época, cara. Não pode, simplesmente não pode. Pode reclamar, tem o direito de reclamar, de negociar, mas nessa época não pode. Sacanagem. É mau caratismo, né? E é queimar o filme com a população que poderia ficar ao lado deles. Exatamente. Pichador! Assim, só um pouquinho. Quem é que vai ficar do lado deles, né, cara? Não, tem gente que... Eu tenho que tirar meu sapato pra entrar no avião, cara. Tem que tirar meu cinto. Tá, mas aí não é deles. É fogo. Não, né, cara? Não é culpa deles. Não, ok, mas é complicado, né? Quem é que é a favor disso? Não, mas são duas coisas diferentes. Quantas bombas já acharam, cara? E sapato de Eu véia. Só vejo isqueiro naquela caixa lá. Cara, uma véia tirando sapato. Pobrezinha. Tu vai ver, tem uns canivetes, um shampoo e uns isqueiros. Eu lembrei do shampoo, é ridículo. Nunca vi uma granada naquela porcaria. Eu sempre lembro do aperte os cintos que o piloto sumiu, que os caras deixam passar todos os caras com umas cartucheiras assim, e ataca uma freira e começa a... Ah, não. É a cena mais hilária. Lá no Majestic, se tu quer abrir a sacada, ele assina lá um termo. Eu vou, se eu me matar, é culpa aí, minha. É eu queria um termo por desse pra voar de avião. Janela. É verdade. Sabe, se tiver alguma bomba, algum problema, a culpa é sua. Mas e se eu estiver embarcando junto? Tamo junto. Mas eu não assinei por ti. Mas então tu pega outro avião. Tu tira o teu sapato e outro avião. Esse daqui é o avião do tranquilo. Já tinha. É que nem dizia o Paulo Silveira, um amigo meu, que ele tinha pânico de viajar de avião, odiava viajar de avião. Aí um dia ele sentou apavorado, já suando, assim. E uma senhora foi consolar ele, disse assim, calma, querido, que se não é a hora da gente, não é a hora da gente. Aí ele levantou e disse, e será que não é a hora de nenhum desses loucos? Muita gente, né? É só um que precisa. Procura por vistos para os Estados Unidos bate recorde no Brasil. A média de espera pelo documento é de 50 dias. Cerca de 820 mil brasileiros entraram com pedido de visto este ano. Ano passado, 1 milhão e 200 mil brasileiros visitaram os Estados Unidos. Tem a ver agora com o que tá a gente tava fácil, falando, né, cara? De desemprego. Brasil com 3% de... O Rio Grande do Sul com 3% de desemprego. Vai começar aos qualificados, os profissionais qualificados dos Estados Unidos vão começar a vir pra cá, meu. Porque lá não tem emprego. Não, e quem tá empregado... A terra da oportunidade do empreendedorismo hoje é a gente aqui, é o Brasil. E eu fui tirar... Eu tirei agora em outubro, no Rio de Janeiro, o visto. E, cara, tá cada vez mais óbvio que não precisa desse visto, sabe? Porque eu cheguei lá, cara, peguei todos os documentos que... Eu tirei pra mim... Pra minha mulher e pro meu filho. Eram 3 vistos. O Arthur não precisou. O Arthur que estava aqui ontem, ele não precisou ir, porque ele ainda não tinha idade. Então foi eu, minha mulher e todos os documentos necessários. A mulher me fez 3 perguntas. Três perguntas. Nada mais do que isso. Aí tu gasta não mais do grana. Que isso. E ela perguntou, quanto é que foi o jogo do Grêmio? É, tem muita gente lá fora. Que tu acha que pra onde é que tu vai nos Estados Unidos? É isso. Então, cara, tu fica lá com uma cara de imbecil. Porque tem uma cara boa, Cajé. Com um monte de coisa, sabe? O Cajé, vamos mudar isso aí agora. Qual era o medo do americano? Que o Cajé fosse pra lá e pra ficar lá. Exatamente. Porque não tem emprego. Não tá valendo a pena. Conseguir emprego não vai conseguir emprego lá. Exatamente. Então já temos 2 decisões. Uma não tem mais... revista e agora não tem mais entrevista. Olha, esse ano que vem. Esse é um troço que vai mudar. Por isso que vai terminar o mundo em 2012. Aliás, a última vez quando o Obama esteve aqui, a expectativa era que num dos discursos ele anunciasse o fim do visto. Pra tu ver que alguma coisa deve mudar em breve. Fez visto grosso. E o último destaque do Clique RBS: pichador perde o equilíbrio e cai de prédio no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Que pena. Pô, por quê? Ele desabou de aproximadamente 20 metros. Com ferimentos leves, ele foi atendido no HPS, apresentado à delegacia de pronto atendimento e liberado em seguida. Pichando porra, Almir. O mesmo pichador já foi flagrado pela Brigada Militar 11 vezes. Esse aí ficou um risco, assim, de cima até lá embaixo. Um spray. No prédio da minha mãe aconteceu umas... Porra, Almir! Não, nem dá ideia. No prédio da minha mãe aconteceu uma coisa uma vez. Minha mãe mora no nono andar. E aí ela tem a área de serviço do prédio, todas as áreas de serviço dos apartamentos do prédio estão com aqueles tijolos vazados, né? Sabe? Que formam uma janela de tijolo vazado, assim, entra a área ali e tal. É por onde esses magrãos se botam os dedos pra subir, pra escalar. Tá. Uma vez um magrão desse no quarto andar, 2 da manhã, com o spray na mão, subindo, botou a mão ali e o senhor... do apartamento onde ele estava colocando a mão ali para subir. Tirou os dedos. Não, ele martelou com um martelo de bife os dedos do cara, meu, até o cara pular e cair lá embaixo. Bem que fez. Não é sensacional? É sensacional. Não, eu fico sensacional é pensar na chegada. É pensar na chegada dele com o martelinho e olhando aqueles dedinhos assim. Dedinhos. Pum. Imagina que beleza! Eu já fiquei eu imaginei ele mais elétrico. Ah, não, para aí! Todos ao mesmo tempo. Pim, pim, pim, pim. Aí tu fica pensando em requintes de crueldade pra dar sequência a isso, né? A costa tipo assim, sacanagem. Água fervendo, isso, né? Isso é, um balde então, de água azeite, fervendo. Né? Que nem aqueles uma pena. Azeite é bom. Uma peninha. Uma pena. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Ah, e pichação tem a favor. Bom, não é violência. É crime, mas não é violência. Não é violência física. Cara, eu sou contra todo tipo de violência que não seja necessária. Ele é o do contra. É o do contra. É que todo grupo tomou um rumo, entendeu? Tomou um rumo pra sacanear. E aí contra, ele tem que... Contra. Violência por nada, ok. Sou contra, mas violência porque precisa usar violência, eu sou a favor. É, mas quem é que decide? Porque quando é que precisa? O cara que tá na situação ali. Ah, bom, então tá legal. O velho do martelo, no caso. Na realidade, tu não é a favor da violência. Tu achou legal ele dar as marteladas, ponto. Eu dava também. Foi que nem... A favor da violência. Que nem aquele negócio que eu contei pra vocês na história do cliente do pai, que o cara... Por que o senhor matou ele? Ah, que ele ia me jantar, mas eu almocei ele. Essa é muito boa, cara. Só pelo diálogo, a primeira vez, a segunda tentativa, na terceira o diálogo não resolveu, e mete a mão. Já era. Acabou. Que o veinho deve ter chegado ali e ter dito, tu vai descer, e já martelando. E aí o magrão chegou lá embaixo com a unha preta. O cara na sacada do cara, subindo lá no 8º andar, só voltou a pedir o fogo pro cara, né? O senhor tem fogo aí. Mas hoje devia estar ali, né? Muito bem, 1h24. É verdade, amigo. É, tudo contigo, tem que Marcelo. Bater mesmo. Tem que dar martelada na cara de vagabundo. É, Marcelo. Já não dá no dedo, dá na cara logo. Esse Pianges é muito, muito mariquinho. É uma bichinha louca. É muito mariquinho esse Pianges, né, Marcelo? É artista, né? É. A favor dos artistas. É, a favor da mensagem. Bicho grilo. Bicho do grafite. É, a favor dessa porcaria toda. Tem que dar na cara de vagabundo. Porrada. Martelada, tira os dentes logo. Já tira os dois dentes da cara pra ser confundido com um craqueado. Com um pedreiro na rua. Craqueado é quem teve o site invadido. Craqueado, é. Quem usa crack. Desgraçado. Tem que bater na cara de quem usa crack também, mano. É isso aí. São todos uns vagabundos, desgraçados, estão aí roubando. Leito, não tem que dar leito. Aliás, sociedade... fica o toque pra Polícia Militar e pra Guarda Municipal de Porto Alegre. Fica o toque, tapa na cara de vagabundo. Que ontem, a tardinha ali, 7h30, 15h08, os molequinhos fumando crack, 5, 6 molequinhos fumando crack no centro da Redenção, ali no recanto budista da Redenção, os caras fumando crack. Que horas isso? 7h30 da ali noite. Ali no Buda, dia claro, dia ainda. Claro, velho. Dia barba, criança, né? Senhores e senhoras na Redenção caminhando ali e tal. Os budistas. O Buda sentado, não fazia nada. Fazia nada, levantava, né? Sentado barrigudo daquele jeito. Fica sentado. Os caras bem magrinhos, né? Levanta. É brincadeira. Tem que bater neles com martelo na cara. Nos Buda? Nos Buda? Não, nas crianças que fumam. Ô, Marcelo, tu vai emendar o Almir, Marcelo, daqui a pouquinho. Americano é preso em mercado com 17 pacotes de carne dentro da calça. Oh, ah, não! Mas tinha uma linguiça ali também, Marcelo. Uma linguiça pequena, calabresa. É, uma linguiçinha. Ele amarrou duas calças sob o jeans pra segurar os produtos. Que valeu R$524, rapaz. Ô, levou carne, era do Bola. Uhum. E uma lâmpada caiu do teto do parlamento holandês, quase acertou uma ministra. Opa, mas por que não cai aqui, né, cara? Pois caiu do alto, se espatifou na mesa da ministra. Imagens mostram o espanto da parlamentar. Ah, oh. Ouviu o barulho da queda, olha o espanto. Aonde foi, Marcelo? Na Holanda. E uma égua foi salva após cair no buraco de mais de 2 metros nos Estados Unidos. Será que era cabelinho no zóio, velho? Eu acho que a cabelinho você salvou, cara. Foi Ann Pueblo. Pô, nós temos... lá em El Puedo tem muita égua. Lá no Colorado tem muita, muito cavalo, tem muita égua lá. Tem muito cavalo no Cabelinho das Éguas. Da Cabelinho das Óias, hein? Autoridades não sabem como o animal ficou preso. Mas é isso. A égua foi salva lá no Colorado. Tem muita égua no treino do Colorado. Também tem muita grupo ali no treino do Colorado também, viu? É só as Maria Chuteira. Muita menininha querendo pegar jogador de futebol. Muita por trás. É verdade. É mesmo, Marcelo? É verdade. Fico ali na, depois do treino. Ai, oi. Oi, ai, índio. Oi, Lauro. Querendo pegar Bolívar. Querendo pegar Bolívar. Tá bem. E aí agora, a partir do ano que vem, oi, Dagoberto. É verdade. Dagoberto chegou, viu? Tchau, Soron. 1.500.000. Tchau, Soron. 1.500.000. 1.400.000. Fica muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Pelo Dagoberto? É muito dinheiro. Só pra liberar? É baratinho. É muito dinheiro. Queria eu ganhar essa grana aqui na Rede Recorte. Mas aí vai ter que jogar melhor, né, Marcelo? É verdade. 1h28, e aí pra falar jogar, meu Mr. P, como é que foi o nosso jogo lá ontem? Espetacular. Eu tava esperando a hora do bolo. Amargamente de não ter podido ir, viu, cara? Hoje, eu vi hoje na TV, muito bacana as imagens. O Glauco Paz já fez uma matéria. Muito bacana, muito bacana. Obrigado, Glauco. Camisa do Vasco? O que era a camisa do Vasco? Era parecida, né? Parecida, tinha uma. Eram dois uniformes que foram feitos assim. Ah, muito bacana, cara. Aleatórios para ter duas equipes. Eu vou nominar aqui rapidamente. Estavam presentes Francisco Silva Neto, o Mazzaropi, Martin Carvalho, Alexandre Xoxó, o Diguinho, Alê Menezes, a Débora de Oliveira, o Vinícius, o Marcelo Groy, Rogério Zimmermann, Saraiva, o Roger Exinter, o Rodrigo Galvão, Renan Patrício, Lisca, Gian, Christian Casemiro. Entre os artistas, o Tedi, o Nego Joe, o Rafa da Chimarrutes, o Cageu Potter e o Rafael Serra, nosso aqui todos da rádio, Rafael Serra. E o Ico, rádio, né? O Ico Thomas, Fernando Becker, repórter da TV, e o Vini. Eu devo ter esquecido alguém. Qual é a posição que jogou a Débora? O Vini é aquele que não... do Mexe a Cadeira, marcou um gol contra, Potter, assim, ó. Espetacular. E saiu feliz da vida, realizado, me abraçou e disse: cara, eu fiz um gol contra no meu ídolo. Olha como eu tô feliz. E levou embora a chuteira do Pitol, que ele jogou emprestado. Quer dizer, tá realizado. Tá realizado. Mas foi emocionante, cara. Foi emocionante. Mas a posição da Débora, qual foi a posição da Débora? O público compareceu. Arrecadamos bastante alimentos não perecíveis que o Pitol vai fazer entrega hoje à tarde com o caminhão nas entidades de São Leopoldo. O nosso muito obrigado a todos. O KG estava lá presente, pode falar também. Foi sensacional e disse hoje de manhã no pijama aqui, Fenta. Só dois jogadores na história do mundo fizeram uma partida ser interrompida com invasão de campo na história. Com gol, na hora com gol do gol de pênalti. Assim que fez o gol. Milésimo gol de Pelé. Pelé Andrada, e ontem né, eu no estádio do Aimoré. Só gol de pênalti, né? E aí houve a invasão de gramado, acabou a partida. Que maravilha. No Renan, que inclusive na hora de bola, perguntei, cadê tua camisa de goleiro? Ele olhou pra mim, eu já sei, cara. Tu tá querendo minha camisa pra guardar. Claro. E nunca mais esquecer, tu fez um gol e ele tava possesso. E aí na hora de bater pênalti, ele chegou junto, botei a bola na margem do pênalti, ele olhou pra mim. Eu vou às verdas, só pra que tu saiba, tá? Eu digo, bah, tu tá de sacanagem. Sim, olhando pra ti, é pra mim nesse momento como se fosse um Grenal. Então tu te prepara. Puta, vai que não ficou com rolou a pressão. Rolou a pressão. Mas tu meteu a bucha. Guardou. Agora, o pênalti sofrido pelo Tiguinho. Tu imagina. Terminou 4-3 pra nós. Pênalti sofrido pelo Tiguinho no Renan. Que beleza. Nós éramos amigos do Pitol. Agora, pra nós, pra nós que gostamos do futebol e que somos envolvidos com o futebol desde criança, né? O jogo de botão e assistindo o jogo. Como esse momento é um momento especial, porque são pessoas que eles nem têm a noção de como tamanho. A gente gosta deles. Claro, exatamente isso. Junto com os caras. Eles estavam se divertindo, compreenderam a brincadeira, estão fazendo isso constantemente, seguido, cada vez mais, que bom estão fazendo. E eles percebem o valor. Tanto é que quando eu fiz o gol de pênalti, isso já estava nos 30 do segundo tempo, não ia ter mais como nós virar. E, no entanto, eles vieram enlouquecidos todos, Diguinho, Xoxó, o André Vieira, tudo pular em cima de mim, fizeram aquela montanha tradicional numa gritaria, porque sabem que pra mim aquilo ali foi importante. A gente tem que estender pra Santa Catarina isso ano que vem, hein, cara? Verdade. Quem sabe a gente utiliza o pretinho básico, nossos amigos do Figueirense, do Avaí, pra levar pra Florianópolis, capital catarinense, isso ano que vem, hein? Muito bom. Muito bem, vamos nós aqui com o pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do pretinho. Quero vender meu vestido de noiva, pois não tem de guardá-lo e me dói vê-lo aqui penduradinho. É da grife Rosa Maria, confeccionado em tule de seda com renda francesa, bordado com cristais Swarovski de verdade. Tem como ser diminuído e aumentado e a bainha também pode ser modificada. Eu uso o tamanho 40, a cauda é com os mesmos materiais do vestido, com o mesmo plissado, rendas e pedras. O vestido é lindo, mas não pretendo usá-lo novamente. Olha a bola. Mando valores e fotos pelo e-mail vendovestido@hotmail.com. Maravilhoso, hein? Mais um aqui, me ajudem por favor, depois de um casamento mal sucedido, voltei pra casa dos meus pais e agora quero e preciso comprar meu apartamento. Pra levantar a grana da entrada do financiamento, tô vendendo o terreno da praia, amorosamente cedido pelo meu pai. É um ótimo terreno em Balneário Pinhal, com 450 metros quadrados, ou seja, ele é 15 por 30, duas frentes, porque é de esquina, a 200 metros do mar. Plano com excelente localização e acesso. O preço inicial é R$21 mil, mas aceito propostas. E-mail no contato terrenopinhal@gmail.com. Eu ofereço 1000. Tá bem, manda quanto lá. Quanto tu oferece, Almir? 10 pau. terrenopinhal@gmail.com. Gente! E aí, Almir? Tamo com detector de radar. Almir, nossa, hoje tu tá com aquela cara diabólica, com aquela expressão no olhar diabólico. Diabólica. Diabólica a expressão no olhar. Diabólica! Parece o Jack Nicholson. Show assim. De bola, né? No iluminado. Em todos os papéis que ele faz. Uma vez eu tive que abrir uma porta com um machado. É mesmo? Oh, meu filho não saía do quarto. Tive que abrir uma cabeça com o machado uma vez. É mesmo? Tava pichando. Chamavam de Jason, né? O cara tava pichando na parede. Porra, Almir. Os caras picham porra, Almir aí pra cima. É, mas não é pra pichar, a gente não acha legal. Porra, Almir, sem vírgula. E sem. Foi de exclamação. Se vai pichar, tem que pichar com acento e vírgula. Não, mas aí não perde tempo fazendo vírgula aí. Pode ser que seja. Esse aí do Bonfim pichou porra, Almir. É, ele foi inventar de fazer o ponto de exclamação, né? Ô, gente! Quem quer saber onde estão os radares? Todas as rodovias do Brasil. Eu. Aqui, pois vamos lá. O localizador de radares da Almir Quetimania. Perfeito, Almir. Localizador de radar. Sistema inovador que a Almir Quetimania está lançando, revolucionário localizador de radar. Já, essa funciona da seguinte forma. Você pode correr à vontade pelas rodovias do país. À vontade. O sistema é centralizado, nacional. Ah, é nacional. Dá para usar em carroça também? Todo o sistema, tá? Todo o Brasil. É lá em São Paulo? Em São Paulo vai valer também. Nossa, como é que funciona a adesão do produto? Ah, como é que é? Adesão. totalmente gratuita. Mas olha... Você começa a partir de agora já a correr pelas ruas do Brasil. À vontade. À vontade. Tá, tá bem. Mas teu veículo tem que estar acima de 10% da velocidade aceitável. Ou tá. 20%. Tá acima bom. De 20%. Vamos 100 por hora. Vamos deixar em 100 por hora. Se for o máximo, se o máximo for 120, 140. 140. Ah, sempre acima. Sempre acima. Tá bem. O que, que vai acontecer? Automaticamente, passando na frente de um radar, você já está aderindo à nossa promoção. Certo. De que forma, Almir? Vai receber inteiramente grátis da sua residência uma correspondência contendo a localização exata do radar. Opa! Que foi marcado em você, que você fez a adesão ao serviço. O nome da rodovia aparece também nesse documento. Quilômetro, hora e mais. Para comprovar a autenticidade do serviço, virá impressa foto do seu veículo. Certo. Exato instante da passagem do radar. Esse tipo de correspondência. Pagamento tinha, pelo serviço. Maior facilidade. Você pagará proporcional à velocidade que estiver acima do permitido. E mais, grande promoção de lançamento. O condutor não vai pagar absolutamente nada se trafegar igual ou inferior a 40 km por hora. Válido em todo o território nacional. Eu acho que já tem esse serviço. É um sistema novo. Olha, passa na frente do radar, na hora o radar já percebe que você está aderindo à promoção. Manda para sua casa, depois de uns meses, um documento. É. Um valor pra você pagar a aderência, entendeu? Olha, tia. E assim funciona. Assim você vai se cadastrando em todos os radares do Brasil. Olha. É o localizador de radar. Olha, Almir. Almir. Eu achei Almir. Bastante confusa a explicação do companheiro Almir. Curti muito, Almir. Vou repetir de novo. Não, precisa. Não precisa. Obrigado, Almir. Não precisa. Não, obrigado. A gente vai pro show do intervalo, volta rapidamente. Capretinho básico aqui na Atlântida. Muito obrigado, tá bom? Localiza os radares. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. 18 minutos para as 2 da tarde. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode e você merece. Panvel, é você sempre bem. Daí, doutor Alceu. Doutor Pepe. Ô, doutor Alceu, dá uma notícia legal para nós aí, doutor Alceu. Casa Perini, especial. Opa, desculpa, errei. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Achando que é 6:30 da tarde agora. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o 11 Caldas é o adversário do Inter. Quantas Caldas? 11. 11 Caldas. Vai pegar o Inter na pré-Libertadores. Confronto de campeões da América, hein? O 11 Caldas foi campeão em 2004. O primeiro jogo é no... O primeiro jogo é no Beira-Rio. Mas vai ser no Beira-Rio? Não vai estar fechado para as reformas? É, mas vai ser. O Luiz, doutor Peter... Pois não, doutor Alceu. O Luiz disse que o Beira-Rio vai estar em obra na estreia. Doutor Alceu, eu não sou autorizado para falar em nome do presidente Giovanni Luiz, já que eu mando um abraço neste momento, desejando um Natal sensacional para toda a família. Ele um vai ano ter. Novo também, não precisa um desejar. Um ano novo excepcional ele ao Luiz. Não precisa desejar. Pra gente que ele tinha que desejar. Pra ele, o Natal dele não tem como ser ruim. Do Luiz. Cara, o que o presidente do teu clube fez por ti esse ano? Muita coisa. Por exemplo? Contratou um monte de jogador, colocou o Figueirense em sétimo lugar. E aí? Muito obrigado, Bianca. Apresentou novas... Ok. É? Eu tenho motivos de sobra pra mandar um grande abraço pro presidente do meu clube. Ah, eu também tenho. Abraço pode mandar, cara. Você morchou ele. Grande abraço aí, Luiz. Doutor Peter, o Dagoberto é do Inter, doutor Peter. É verdade, doutor Mais um abraço pro Luiz. Mais um abraço. O Inter pagou 1,5 milhão. Pagou pra liberar, né? Retira o abraço, então. Mas era 1 milhão, não era 1 milhão? Era 1 milhão, mas negociação, né, cara? Mas negociação, se o jogador realmente interessa, e não é um jogador qualquer, é o Dagoberto, né? Joga muito, né? Aí tu vai lá e traz o Dagoberto. Tu tem dinheiro, teu time tem dinheiro pra pagar, vai lá e paga, entendeu? Legal, cara. Doutor Pepper, em Santa Catarina é tempo de plantar as gramas, doutor Pepper. É verdade, doutor Alceu. Porque o campeonato catarinense começa dia 22 de janeiro. Boa, doutor Alceu. 10 clubes vão tentar o título, que é da Chapecoense, né, doutor Pepper? No momento, sim. Exatamente. Grande abraço pra Chapecoense. E o Camboriú, castelhano, vai estrear na Série A de Santa Catarina. Cara, tudo tá indo é dentro mesmo, do nosso cara. Planejamento. O hino, né? do Camboriú. Camboriú, Camboriú. Não gostou da praia, vai pra outra praia. Camboriú. Tá na boca do povo já, né, cara? E acho que Camboriú merece, cara, porque tá tudo estruturado, poderia até ser da Copa. É uma grande tradição no futebol, Camboriú, né? Cara, todo mundo, no mundo inteiro se fala no futebol de Camboriú. Tem os castelhanos que jogam no time, né, Camboriú? O meio campo é todo nosso, né, cara? Todo de argentinos. São os melhores jogadores do mundo, né, cara? Só tem a gente. Cara, os melhores massagistas, ninguém fala dos massagistas, cara. Os melhores massagistas do mundo são argentinos. Ô, doutor Alceu, posso mandar abraço? Claro, doutor. Mandar um abraço aí pro Lindomar da LB Transportes, que fez a mão de transportar os artistas Lindomar. Ontem, o Rafa, o Vini, o Nego Joe, o Teddy Correia, lá pro Aimoré, lá pro joguinho lá do nosso amistoso do Mr. P. E também um abraço pro Bruno Fagundes. Grande abraço pro Bruno Fagundes, que me abordou lá ontem lá e tal. A gente trocou uma ideia e tal. E aí ele pediu pra mandar um abraço no Pretinho Básico. Abraço, Bruno. Feito? Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. 14 minutos para as 2 da tarde. Aí a mulher liga para a mãe dela e diz: "Ai, ele brigou comigo de novo. Eu estou indo morar com você, mamãe." Oh. E aí a mamãe responde: "Não mesmo, querida. Ele tem que pagar por isso. Eu vou morar com vocês." Não. Isso aí, tem que sacanear. Não precisa sacanear tanto, cara. Aí não deu, aí não dá, aí não deu. E se o Papai Noel fosse uma união de todos os pretinhos, como seria, diz aqui o Klaus de Floripa. O Frankenstein. Aí ele diz que o Papai Noel teria a voz do Mr. P, no estilo Sidão. Oh, oh, oh. O cabelo branco do cachê. Boa eternidade. A barba do Piangers. E o meu saco pra aguentar. Além do... Além do possível albinismo, diz ele aqui, da barba do Piangers. É bem branquinho, né? O óculos do Amaral. Boa, vai enxergar bem. A barriga do velho Porã. Olha, velho Porã. E do novo também, né? Não, o novo não tem mais. Tem, né? Tem. Murchou. E a velha em casa fazendo os brinquedos, diz ele aqui. As tetas do Potter, todo Papai Noel tem teta. É verdade. A magnanimidade do Fetter. É o saco. Resumiu. Porque ele diz, entre parênteses aqui, o Klaus, ia ser muita sacanagem deixar o Fetter como rena. Ah, não. Mas o Fetter... Não, se ele tivesse o teu saco, seria ruim as crianças sentarem no colo dele pra pedir de presente, né? Porque é... Muito obrigado, Piangers. Saco grande, né? Isto seriam as características físicas. Mas tá. Agora tem os... As psicológicas? Não. Os adereços. Ah, sim. Bota do nego velho. É o que eu digo. É o figurino. Figurino. Roupa colorada do Lelê. Sinto que a Rodaica costuma usar pra mandar no Fetter em casa. Sinto que tô lendo o que ele diz aqui. A experiência do Davi aí é. Não é sinto, é sinta, amigo. Sinta liga. Que tu usa? Bom. Não, que ela usa comigo em as casa. As habilidades. Tu empresta pra ela? Empresta a minha pra ela. Aqui o talento, aqui o talento, né? As habilidades do Alcemar. Boa. E ele fecha a lista com as guampas do Geiso pra ficar como rena. É mesmo, cara. É o sarampo, né? Sarampo. Tamo indo em 2012 pra Nova York, diz o Klaus. Mas ele que coisa boa. E fica aqui o desafio pra galera do Pretinho de fazer um PB na casa do ouvinte lá na nossa casa. Vamos! Queria mandar mandar um beijão bem grande pra minha mana, Luciana. Ó, Dina Lu. Que teve uma atitude maravilhosa, cara. Minha irmã, ela é surpreendente, ela teve tem uma cabeleira até a cintura. Certo. Ela simplesmente cortou o cabelo dela bem curtinho pra doar o cabelo. Beleza, e aí fez uma doação. Cara. E aí, como ela tava em contato com o Instituto do Câncer Infantil, ela me passou agora uma mensagem também muito bacana, que eles estão solicitando DVDs, que às vezes ficam, as crianças crescem, claro. Não olham mais... Então, DVDs infantis, cara. Eu tenho dezenas, cara. Instituto do Câncer Infantil é ali na Francisco Ferrer, a sede do ICI ali. Gente muito bacana, organizada, que faz um trabalho sensacional. Então, por favor, quem quiser doar, vou levar. Faça isso agora, antes do Natal, dá tempo aí. Que realmente vai ser um presente de uma utilidade incrível, cara. Incrível. Eu tenho um monte de DVDs. Dindalu, sabe que tu mora no meu coração sempre. Fizemos uma limpeza lá em casa no fim de semana de brinquedos que o Theo não usa mais pra levar lá pro pedágio do brinquedo. E aí a mãe do Theo, a Rodaica, minha mulher, ainda falou: "Pô, quem sabe a gente também dá uma olhada nesses DVDs aqui." É verdade. Cara, mas assim, são tem mais de 50 coisa. DVDs que, pô, em 7 anos de vida tu vai acumulando e o guri não vê mais, né, cara? É isso aí, cara. Palhaço, patati patatá. Essas coisas bem infantis. Caiu. Xuxa não é nem legal dar pra outras crianças. Não, tem uns da Xuxa que eu quero queimar ficar. Logo. Tem uns da Xuxa que eu faço. Valeu, Lu, um beijão. Demais isso. E aí, KG? Novas perguntas de duplo sentido. Por exemplo, há um índio sentado na floresta e outro sentado no asfalto. Qual deles te enterra na bunda? É o que eu fora, né, querido? Da floresta, né? Asfalto dizem, é asfalto, terra é terra. Dizem que opinião é que nem bunda, cada um tem a sua. Costuma dar tua opinião, Maurício Manoel? Boa! Essa é boa! Paulo Santana dá a opinião dele direto. Boa! Ô, Grêmio! Ontem eu passei ali na tua rua, né? Tu viu uma pipa no alto. Era tu que tava soltando? Pô, provavelmente. Não foi tu que gritou quando eu tava subindo ontem? Féter, o que eu te prometi tá de pé e vai ser cumprido. Beleza. Vambora. Mas tudo que tu promete mela muito rápido, gente. O negócio tá de pé, cara. Só esperando uma posição tua. Ó, tô cozinhando 20 quilos de feijão e veio meu amigo e diz que seu cozinho não é meu. Seu cozinho não é meu. É que o Cagê teve cuidado, né? Ele tava indo com cuidado. Tá tudo muito. Ó, vamos tomar café, por exemplo. Vamos tomar café? Já me falaram que tu acha que no coador é mais forte. É verdade. Boa, é. Coador. Claro, né? O café passado. Café passado, né? Só tem um sentido as frases, né, cara? Caminho de paca. Tatu caminha dentro. Tatu caminha dentro. Caminho de paca, tatu caminha dentro. Não, olhou pra mim. Quem quer vai responder? Tô com a tua dentro. Merda. Você tem tomada atrás do computador? Tem tomada aí. Legal. Tem imposto aí. Essa eu vou sacanear minha mulher. É boa. E aí, aquela, essa aqui já não é tão. É, fiquei sabendo que tu gosta de vitamina, então bate com uma mão pra mim. Essa é boa. Vou pegar minha filha nessa aí. Novas perguntas de duplo sentido. Muito aqui. Bom. Legal. Não faça com a mãe, com a isso filha, aqui, nem com a mãe. Não, com a mulher. Isso aqui tá no. Não, tá. Tá bem. E aí, ô meu compadre, o que tem aí? No consultório, o médico vê aquele nego velho, teimoso, já passando mal, né? Falando meio nervoso. Senhor José, o que o senhor aprontou dessa vez? O que fez antes de vir aqui? Olha, querido, eu dei uma passada na farmácia do bairro e... Ah, muito bonito, muito bonito. Continua com essa maneira de tomar remédio por conta, né? Que tipo de idiotice? E que tipo de idiotice a besta do farmacêutico recomendou? Mano, na verdade ele me falou que eu tinha que procurar o médico, né, querido? Mais um! O advogado morrendo! Atenção! Aê! Pediu uma Bíblia e começou a lê-la avidamente! Lê-la avidamente! Lê-la é maravilhoso! Lê-la! Mas todos se surpreenderam com a conversão do advogado. Conversão repentina? De uma hora pra outra! E perguntaram o motivo. Aí ele meio mal disse: estou procurando brechas na lei. Ô, MCP, dá 100 pila aí. MCP. Não. Dá 100 pila. Tá. Mas logo de quem tu vai beber? Não. Eu nunca vi, tu abriria a carteira, MCP, tiraria 100 reais e rasgaria. Não. Ninguém faz isso, né? Dificilmente eu, inclusive, abro a carteira pra tirar 100 reais. Fazer ou renovar o seguro sem contar com a HDI é exatamente isso, é rasgar dinheiro. Faça o seu seguro com HDI Seguros e economize 100, 300, 500 reais. Peça já pro seu corretor contar o HDI Auto. Aí me serve. Tudo bem, meu amor. Porque eu não preciso abrir a carteira. Aí, cara, quem que aparece, rapaz? Estou chegando para convidá-los para a minha festa, né, de amigo secreto que vamos fazer amanhã, não é? Olha aí. Tu chamou quem? Quem foram os últimos que tu chamou para amigo secreto? Estou chamando o Cagi já há um tempo. Vai te cagar, vou. Mas ele está firme na determinação de não subir. Não, olha aqui, ó, marcando o Diguinho ontem, ó. Te bobei. Por que não chama o Chico Anísio? Esse é o meu medo, não é? Muito bem, era isso. Estamos encerrando esse Pretinho Básico. Né, sim, meu amor. Amigo secreto do Pretinho, amanhã, 1 da tarde, todo mundo vai estar aqui. Até os Fagundes vai estar aqui, Neila vai estar aqui, o Sidão vai estar aqui. Dirceu, tu não vai estar aqui, Dirceu. Mandou um abraço pro professor Rui Carlos Osterman, que hoje recebeu a medalha Mérito Farroupilha, né? Vagabundo!

bloco social que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque negro.